Ouça agora na antena web Friday Night. A seguir, não perca mais uma edição de Nirta Zoira. Sejam bem-vindos a mais um Friday Night, sexta para sábado, mais uma edição de 13 para 14 de janeiro. É verdade, estamos então de volta para mais duas horinhas de grandes músicas. E vem aí as 5 primeiras no ritmo da Eurodance dos anos 90. Vai continuar a pura da loucura aqui na tua rádio Antena Web. E vamos desde já começar com uma daquelas grandes músicas que toda a gente sabe de coração salteado, pelo menos quem está nesta área da dance music. Quem é que não sabe como é que se chama, ou qual é que é a música da Gigi Agostino? Eu quase que nem sequer preciso o nome da música, basta dizer Gigi Agostino que logo nos salta à memória uma daquelas músicas tão badaladas no princípio do terceiro milénio. É verdade, o mundo quase caía ao ritmo desta música. Mas tem mais, vamos ficar pelo caminho com Loving Times, música dos Web, ou W.E.B., e vamos acabar com uma daquelas grandes músicas também de, imagina, imaginem só, Daft Punk com o tema Around the World de 1997. Pelo caminho também, se quiserem, para ficarem um bocadinho mais connosco, vamos ficar com a música Children de Robert Miles. E mais, não digo, venha a música! 5, 4, 3, 2, 1. I'm Check the sound around and let the speaker pound. Let the speaker pound. Funky people. connection. Thank you. Dos Daft Punk. Agora vamos ouvir mais 5, aumentando o ritmo com 7 Days. Mais uma das grandes músicas que vai tocar aqui hoje no teu antena web e no teu Friday Night. Mas tem mais, vamos chegar com mais 4 músicas pelo caminho. A Good Man com Give It Up. Mas para fechar, uma daquelas que não te esquece por muito tempo que passa. Ora, diz-me lá se não sabes quem são os W. Ah, não sabes? Ah, bem, deu vontade de mais tinha. A música chama-se Please Don't Go. E se mesmo assim não chegas lá, bom, eu sou mesmo ouvinte, mas tenho a certeza que vais gostar e vais curtir imenso esta música. Aliás, bem como todas as outras 4 que se seguem antes dessa. Daqui a pouco chego nas minhas despedidas, já que hoje a nossa edição do Friday Night é mais musical e não tanto... Enfim, está frio, não é? É preciso aquecer, parar pouco e é sempre a segunda da música, então... 7 Days! And that's why I'm not looking for hate. handouts, charity, welfare. I don't need stealing, dealing, not my feeling. No backstabbing, greedy, grabbing, lying, cheating. Cause I've got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside. I've got and I call it la da da, la da dee dee, la da da, la da dee, la da da, la da dee dee, la da da. We'll be right back.

don't go. I'm begging you to stay. Mais uma que fechou, mais uma sequência. Agora fechamos o nosso Friday Night com mais 5 músicas sempre a subir nesta, no fecho desta edição para mais um Friday Night. Vamos começar com uma sequência com um dos grandes mixes dos Santa Maria. E é com esta que fechamos mais uma edição do Friday Night. E eu volto na próxima semana. Desejo a todos que tenham uma ótima semana e que tudo corra pelo melhor. Vamos à música então. Friday Night fecha com Santa Maria. A edição de hoje, a segunda do ano de 2012. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Love is a way to reach a desire in the sign of a spiritual power, living, creating a mystical fire, floating down through the sorrow. Tonight I'm in love, just kidding. And I wonder, is everything true? Keep on holding me tight while we're making sweet love through the night. Just you and I wonder, is everything and true. Keep on holding me tight while we're making sweet love through the night. You and I. Bye. Everybody take a chance, waving up your hands. Can you feel the stress? Everybody take a chance, waving up your hands. Can you feel the stress? Oh, you wanna party, then move your body. Ooh. If you wanna party, come everybody. Ooh. If you wanna party. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.